Oi, você já está sabendo que neste fim de semana acontece o terceiro encontro da Podosfera, né? O evento vai acontecer no Espaço Cultural José Lins do Rego, durante o HQPB, nos dias 14 e 15 de setembro. A programação deste ano tem novidades. No dia 14, às 16h15, tem a palestra Rastros Digitais com Flávia Tabosa. Ouça o convite dela. Eu sou Flávia Tabosa, coordenadora de marketing na Hostdime Brasil, e vou estar no Encontro da Podosfera Paraibana para falar um pouco de rastros digitais. Como monitorar as atividades dos usuários, como criar gatilhos para poder coletar informações deles e como entender sua audiência a partir de todos esses dados deixados no meio digital. Encontro vocês lá, é gratuito. No dia 15, o encontro começa às 17h15 com uma mini oficina. Eu vou ensinar como gravar um podcast através do Discord. A ferramenta é gratuita e permite que você grave seu episódio com pessoas de qualquer lugar do mundo, entregando um áudio limpo e com cada participante em uma faixa separada. Não, o Discord não está me pagando, mas deveria. Em meia horinha, eu mato esse assunto e a gente vai para o que interessa, o nosso debate com os podcasters. Nesta edição, a gente vai falar de distribuição e de agregadores. Se você não ouviu desse episódio da Mídia Livre, eu recomendo demais, porque vamos falar do Spotify também. Então vem conosco, dia 14, a partir das 4 da tarde, e dia 15, a partir das 5 da tarde, no Espaço Cultural, durante o HQPB. O evento é gratuito e será no Auditório 2, em ambos os dias. O HQPB tem uma programação extensa que pode ser consultada no site deles, então vai ter muita coisa interessante por lá, além dos food trucks com várias comidinhas diferentes para saborear. Veja todos os detalhes e garanta o seu lugar preenchendo o formulário disponível no medium.com/despautada.